Oscar, Hotel Kilo, desce para 3 mil. Descendo para 3 mil, pede o Oscar Hotel Kilo. Brazilian Force 2332, resume our navigation, fly heading Duna position. Duna position, Brazilian Force Voo 1824, complete de aproximação, chame torre em 1862. 1862, voo 1824. Hotel Kilo, livre aproximação, desça para 2000 e chame estabilizado no localizador. Gente, descer para 2000 vai reportar estabilizado no localizador, Hotel Kilo. Brazilian Force 2332, say your speed. Now 183. Are you able to maintain your speed until Duna position? Yes, sir. Duna position 180. Okay, roger. Ocean 6312, qual a sua velocidade? Seria o 6212? Isso, 6212, desculpe. 230, quer que reduz? Por gentileza, qual a máxima redução que o senhor tem condições aí de reduzir? 200 nós, está reduzindo agora. 200 nós, por gentileza. Vai seguir um bandeirante, se a senhora é o número 5 em aproximação. Você irá segui-lo como número 5. Sente. We are in visual condition, may descend to 2,000 feet. Maintain 3000, Brazilian Force 2332. Yes, 3000, Brazilian Force 2332. 18, 123, direita solo, 219. 219, 1600. Duna 97, chame Recife agora em 1251, Duna 3325. 251-3325, obrigado, senhor, uma boa noite. Olá. Descido 6212. 6212, desça até 4000. 4000 pés, ajustado 1098. Será necessário uma leve vetoração à esquerda, proa 015. Limitado pelo localizador. Pro 015, limitado pelo lock, descendo 4000, chamei 6212. Oleda Bridge, controlando 120, destino 8, transponder 1041. Tio transponder, puta 3603? 5041. Autorizado Guarulhos, Upper Zulu 16, decolando da 10, da El Leda Bridge, 1208-5041. Está correto, primeira curva é direita, chama pushback acionamento, 3603. Chamará pushback acionamento na 3603. Toquinho estabilizado. Agora com a torre em 1862, Oscar Telquilo. Torre Salvador 186, Oscar Telquilo grato. Brazilian Force 2332, descend to 2000 feet, clear final approach, ILS X-ray, runway 10. Stand by 10 frequency to Salvador Tower. Clear ILS X-ray 10, descend to 2000 feet, Brazilian Force 2332, stand by for frequency. 3612, desça para 3000, agora de último vetor para interceptar o localizador da 10. 3000, Xanay 6212. Para o final, off, calta aqui. Gente, modificado e vai reportar na final, off, calta aqui. Gol no 884, solo de 26, solo 219. 219, 1884. 60, Oscar, Golo 17. Recall 10, curva direita, árvore elétrica. Controle 1, 20, 8. Transponder 5083. Paulo Salvador, boa noite, Golo 884, livrou na 84. 884, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, Golo 884. Realizado Brasília 360, rota do plano de voo, Oscar, Golo 17. Decola, pega a árvore, eleva, dá 10 curva direita à porta. Controle 208 e 5043. É o Bono 603. Bono 603, correto, já o pushback acionamento. Valeu. Chain, link it, land and lock. I report out the mic, on runway 10. 140, informe estabilizar. 140, reportará estabilizado, 6212. Quilo vento 180 graus, 10 nós, livre pouso, pistão 7, confirmando o trem baixado travado. O trem baixado travado, acho que eu tô vindo. Confirmando livre pouso, pistão 7, acho que tá aqui. Grato, livre pouso, acho que eu tô vindo. Ronaldo Marque, Brasília Fox 2332. Brasília Fox 2332, wind 180 degrees, 10 knots, clear to land, 10. Clear to land, o 2332. Quilo solos 29 no corte para 5 de frequência. Salvador, muito boa noite, Xanay 6212, estabilizado. Xanay 6212, número 2, número 1, aproximadamente 4 milhas, forma livre está livre. Gente. Salvador, o TAM 3603 para pushback, acionamento no finger 06. 3603-06, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3603. Controle Salvador, muito boa noite. Tripe 5218, informação Delta. Tripe 5218, boa noite, identifique-se, desça para o 050, chegada a mão. Identificando, descendo para o 050, na chegada a mão, se houver velocidade, solicita voar Duna. Já foi chamado, a 3603. Grato, 3603. Dona, tripe 5218. Autorizado, dona, muito obrigado, tripe 5218. Pousando 0, 6293. Tripe 5128 com a máxima velocidade descida que consegue manter. 240 já acelerando. Ok, mantenha então. Mateu 5208. Direita, 219, boa. Solo Salvador, muito boa noite, eu chamei a 6212, bro. Cenário 6212, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 6212. Plantão Rocha 6310, transfere, tem que dar informação Delta, motorizado 180, descida 160 a respeito. 5218, desce para 2018. Autorizado LS, reporte estabilizado. 5218. Para 2018, autorizado LS, reporte estabilizado. 5218. Linha 310, desce até o 070. 070, 6310. Para 3662, desce para 3000 pés, 1018. 3.618. 3.000 pés, 1.0 no 8, dá 3.618. Oceaner 6310, desce para 4.000 pés, 1.018. 4.000 pés, 1.0 no 8, Oceaner 63, 1.0. Santa 3603 para o táxi, 168 a bordo, 3 horas e 55, alternando com o fim. 603, Pátio 1, Índia Alfa, pode ficar dono 0, Torre 1, 186, altímetro no 0, no 8. Pátio Índia Alfa, pode esperar 186, Santa 3603. Prossegue. Tem a chegada a Mari, desce até o nível 050, 1018. Guarulhos 360, o Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita da EL, letra bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5045. Ok, entendeu, 360, informe Zulu 16, só me confirma curva direita em qual subida? É da EL, letra bridge. EL, letra bridge. 208, controle 5045, atrás de bom, no 885, correto, tchau, pois pega acionamento. Camarada. Salvador, uma boa noite, TAN 3603, próximo ponto de espera. TAN 3603, autorizado a linha decola pistão 0, vento 180 graus, 079. A linha decola pistão 0, TAN 3603. Salvador, TAN 3258. Salvador, TAN 3258. Noite, chama a torre agora, 118-62. TP5218, chama a torre, 118-62. 118-62-5218. 3662, 2000 pés, livre LF, 1018. Confirmar a frequência da torre para 5218. 118,6. 6528. 3662, desce para 2000, livre ILS, 1018. De Salvador, uma boa noite, TAN 3603. Boa noite, 3603, 340, voa da El. Voa da El, 3603, 340. Salvador, TAN 3258. Prossegue, 858. Pode mais rápido. 858, desce até o 050. Pode mais rápido. Autorizado. Descendo para 2000, pé autorizado LS, TAN 3662. Torre Salvador, boa noite, TRIP 5218. TRIP 5218, vento 180 graus, 089. Autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, TRIP 5218. controle, Ocean Air 6310 vai atingir 4.000 pés, pode prosseguir na descida? 2.000 pés autorizado LS, redução para 180 nós, 2018. 2.000 pés autorizado LS, 1.098, redução para 1.809, Ocean Air 6310. 3850 pés para 3.000 pés, livre das restrições, 1018, 3850. Livre restrição, 1018, 3.000 pés para 3850. 3662 passou Duna completo ILS, chama a torre agora 118.6, 3662. Gente, agora chama a torre 118, 65, 3662. Solo, aos 48, direita, solo, 2019. Vai livrar, chamar ao solo, 52. Torre Salvador, TAM 3662, estabilizado na LS, baixado e travado. TAM 3662, autorizado pouso, pistão 7, vento 1, pistão 0, vento 170 graus, 07 nós. Pouso autorizado, pistão 0, TAM 3662. Estabilizado, Ocean Air 63, 1-0. É 3-1-0, chama a torre agora, 118-612. 118-612, 63-1-0. 3858, autorizado, LS, desce para 2000 com 1018. Dois Salvador, cordial, boa noite, Ocean Air 63-1-0. Tenta para 2.000 pés na chegada Mari, 1019 agora. Número 1 está 2.500, informaremos que está livre. 2063, 1-0.